espuma congelada na calçada. Já não sei de quase nada, a não ser você parada. Meu amor, minha boca amarga, sinto frio, é madrugada, me visito como sou. Na esteira vou deitar de brincadeira, vou andar na noite inteira, procurando quem me queira, na esquina da ladeira, teu amor em mim ficou, ficou, ficou, ficou no vento a minha cor, ficou por dentro a minha dor, ficou. Espuma congelada na calçada, já não sei de quase nada, a não ser você parada. Meu amor, minha boca amarga, sinto frio, é madrugada, me visito como sou. Na esteira vou deitar de brincadeira, vou andar na noite inteira, procurando quem me queira, na esquina da ladeira, teu amor em mim ficou, ficou, ficou, ficou no vento a minha cor, ficou por dentro a minha dor. Peito encolhido, eu vou pra onde vou? Vou pra Bahia, eu vou pra Salvador. Ficou, ficou. Vou pra Bahia, eu vou pra Salvador. Vou pra Bahia, eu vou pra Salvador. Vou pra Bahia.